Numa escala 0 a 10 eu te dou 100. E 100 parece pouco pra você, mas um milhão de corações eu quero um. E o seu é o bastante pra eu viver. Deixa eu te levar pra ver as flores, colorir nosso jardim de amor. Enquanto o sol vai as cores, a gente ama até o sol se pôr. É você, só você, que sabe me fazer feliz. Que chega em meu ouvido e diz que o meu desejo é desejar você. É você, só você, que faz meu coração feliz. Que chega em meu ouvido e diz que o meu desejo é desejar você. Escala 0 a 10 eu te dou 100. E 100 parece pouco pra você, mas de um milhão de corações eu quero um. O seu é o bastante pra eu viver. Deixa eu te levar pra ver as flores, colorir nosso jardim de amor. Enquanto o céu vai misturando as cores, a gente ama até o sol se pôr. Olha você! É você, só você, que faz meu coração feliz. Que chega em meu ouvido e diz desejo é desejar você. É você, só você, que sabe me fazer feliz. Que chega em meu ouvido e diz que o meu desejo é desejar você. A gente ama até o sol se pôr. É você, só você, que sabe me fazer feliz. Que chega em meu ouvido e diz que o meu desejo é desejar você. É você, só você, que sabe me fazer feliz. Que chega em meu ouvido e diz que o meu desejo é desejar você. Você, que o meu desejo é desejar você. Você é desejar você. Eu acho que o que necessariamente nos conecta é a necessidade e a vontade de ser feliz. Não se vive só. A gente vive feliz em comunidade, em sociedade. Então, o outro inspira, naturalmente. A inspiração do outro é uma inspiração para o nosso querer viver, o nosso querer buscar a felicidade.